O dia 24 de fevereiro na história. 1924, o líder indiano Mahatma Gandhi foi libertado depois de passar 2 anos preso por ter liderado um protesto no qual um posto de combustível foi incendiado. 1932, o presidente Getúlio Vargas publicou no novo Código Eleitoral, estabelecendo o voto secreto e o direito de as mulheres votarem e serem votadas. 1942, o programa Voz da América começou a ser transmitido com a intenção de transmitir notícias dos Estados Unidos e da Segunda Guerra Mundial. 1946, Juan Domingo Perón elegeu-se presidente da Argentina pela primeira vez. Ele seria reeleito em 1951 e 1973, permanecendo no cargo em um total de 10 anos. 1961, cientistas britânicos fizeram uma nova descoberta de fósseis, indicando que o homem pode ter surgido há 1 milhão de anos. 1972, o edifício Andraus, em São Paulo, teve um incêndio que atingiu seus 26 andares. Morreram 16 pessoas e outras 300 ficaram feridas. 1984, cerca de 100 pessoas morreram com a explosão de um duto de gasolina da Petrobras em Cubatão, São Paulo. Ele corria sob a favela Socó, que tinha aproximadamente 2.500 barracos e 12 mil moradores. 1991, depois de 6 semanas de bombardeios aéreos, os americanos começaram a ofensiva terrestre contra o Iraque na Guerra do Golfo. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.